casa dando uma de banditona. Muda a ideia, cuidado, não se apaixona. Falou que era treinada, só que... Ai, mãe! Ai, é play fight! Bicho, tô entendendo nada. A malvadona sinto, agora tá apaixonada. Ela chumbuda, bota, bota, bota de assalir. E aí? Vai! Na bota de assalir. Botei de ladinho, botei atrás e na frente. Que é isso, vá? Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente. Chorou na bota, botadinha saliente. Botei de ladinho, botei a trazer na frente. Que botada louca, que botada diferente. Alô, Marreco, paredão. Empurra que é sucesso. Dando uma de banditona. Muda a ideia, cuidado, não te apaixona. Falou que era treinada. Ai, ai, ai, ai. Muda a ideia, bicho. Tô entendendo nada. A malvadona sendo, agora tá apaixonada. Ela chorou na bota, bota, botadinha. Botadinha saliente. Botei de ladinho, botei. Chonuna.